Cabuloso, tenebroso, é desse jeito gangsta. De quebrada, atividade, só ligeiro, laica. Favela tá silêncio, doidinho na contenção. Portando um AK, na cintura dois oitão. Pé de pano, nem vem desacreditar. Olhou atravessado, pra minha reta vai tombar. Nunca gostei de judaria no morro. De ver pai de família pedindo socorro. Eu não corro e não fujo do pau. Comédia cheia de marra, botou banco e se deu mal. Taquário é assim, é melhor cê ter cuidado. Tem louco na espreita de noite, tá ligado, tá alombrado. Aqui o cerol é fininho, deixa ele mostrar, vou ficar no pianinho. Vacilou, chicote, estrala, deixou brecha, vão cobrar. O crime não é o creme, tem que saber chegar. Doido, doido, pagou de louco na bocada. Apareceu com a boca cheia de teco na escada. É o crime que tá passando, vacilão, pagou pra ver. Quem não sabe engatinhar, tropeça se for correr. Passa pro RS, o catatal de BH. Que o vento que venta aqui é o mesmo que venta lá. Também cheguei por aqui e vim pra explodir. Do MG ao RS, a cena é triste. Se é gangsta, o bagulho tá loucão. Tô firme e forte, sem chance pra você, cuzão. Tirando onda no barato, vai vendo. Lamento por você, mas vai ficar pequeno. Vejo a disposição no olhar de cada mano. Se vacilar, vejo sangue jorrando sem maquiagem. O crime é sem massagem. Pilantra na quebrada, vai virar mais um cadáver. De caixão lacrado, se todo furado, desacerto na favela vai gerar mais um final. E não se abale quando vê um corpo ensanguentado, todo rajado de perder. Nem correr, que o bagulho é louco mesmo. E o que manda é os malotes. Te matou mais um espinho, a firma segue forte. É triste sim, só que ainda não é o fim. É o sistema que o governo criou pra você e pra mim. De Glock 26 engatilhado na sua cara, do burguês baleado dentro da agência bancária. É cabuloso, né? Eu vejo o jogo, é muita miséria pro povo e mais dinheiro enchendo o seu bolso. Aí sistema se joga no chão. Quanto o crime é só o crime, toma aí sem compaixão. As escamas tá na mão, é só distribuir. Junto com as quadradas pros moleque novinho. Que curte uma transa com as piriguete na vila. Que chega a se babar vendo as linhas da farinha. A ambição faz um homem pilantrar. Pouco que tem na ostentação, infelizmente vai tombar. Foi lá e deu pra trampo os alemão do outro lado. Perdeu a língua pau antes de virar finado. Aqui moscão, valentão, morrem bonito na boca do sapo. Enquanto girinos tentam subir no trono, mastigado por ratos. A memória de elefante. Quem toma o golpe nunca esquece. E até mesmo convertido se vai no clique-clack. Rio Grande do Sul, estado do coração gelado. Contra o crime, só o crime do PM queimado. Coquetel molotov, é firme, é ilegal, cuzão. Letrados, crime verbal, 3R, tá formado o esquadrão.